agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu, Joana Santos, estou cá de novo, mas desta vez para lhe trazer o mais belo fado. Aqueles fados que fazem parte da minha, da sua, da vida de todos nós. A alma portuguesa, traduzida aqui nas mais belas guitarradas, nas mais belas vozes, nos mais bonitos poemas. Estes momentos que são tão seus, que são tão meus, que são nossos. Momentos lusitanos, momentos muito, muito bonitos. Sabe também que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info. Tem lá a página de comentários, onde há sempre um espaço para si. Ou então pode visitar o nosso... pode deixar um e-mail no nosso e-mail geral, geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si. Faça o favor, entre, ponha-se à vontade. Peça o seu fado, deixe que essa lagriminha ao canto do olho se solte e que esse coração palpite. Se for caso para isso, deixe que tal aconteça. Deixe que o fado lhe toque no coração. Deixe que o fado seja um momento importante para si. Porque é um momento em que estamos a ouvir um pouco do tesouro português. Aquilo que é único e exclusivamente nosso. Vamos ficar com três fados. Vamos começar com o fado Minha Alma Sedenta de Amor, na voz de dois fadistas. Depois ficamos com Linda Pomba, na voz de António Pinto Bastos. Terminamos esta seleção musical com Filho da Noite. Três grandes fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Sequiosa, barco ser o sem Deus, fora do mundo, anda à mercê de tormenta deliberosa, desse mar de solos tempos, negro e profundo, anda à mercê de tormenta deliberosa, desse mar de solos tempos, negro e profundo. Esta dádiva total e quase louca que me pedes ora a hora em cada instante o que a minha alma te dá sem nada em troca quando de amor por ti choro soluçante é o que a minha alma te dá sem nada em troca Soluçante. Se um dia te perder na minha vida, jurarei virada ao céu, ao sol e à lua, os perdões que Deus me der arrependida. Meu amor, são todos teus, como eu sou tua, os perdões que Deus me der arrependida. Meu amor, são todos teus. O meu sonho é uma causa perdida. Pois não deve ser proibido amor e desejar. Quem perde o amor na vida e é tão breve, jamais devia cantar e até sonhar. Linda pomba deixou o ramo onde pôs pois haste um momento, vai levar a quem eu amo este discreto lamento. Linda pomba, deixa o ramo onde pousaste um momento. Vê se indagas, pomba minha, no sereno voo teu, se ela sente ou adivinha, se ela sabe quem sou eu. Se ela sente ou adivinha, se ela sabe quem sou eu. Satisfaz-me esta vontade, e se ela acaso souber, vem-me trazer a saudade que ela de mim lá tiver. Vem-me trazer a saudade que ela de mim lá tiver. Linda pomba, deixa o ramo e vai poisar a seu lado. Vai contar a quem eu amo o meu amor ignorado. Linda pomba, deixa o ramo e vai poisar a seu lado. Vai dizer-lhe com ternura que eu hoje fico a rezar. Vai dizer-lhe com ternura que eu hoje fico a rezar, pedindo toda a ventura que Deus lhe possa mandar, pedindo toda a ventura que Deus lhe possa mandar. Diga lá ao Senhor Fado. Sem vaidade e recatando, nesta estirpe do fado, puro e cheio de nostalgia. Sem vaidade e recatado, nesta estirpe do fado, puro e cheio de nostalgia. Evo berço português, muito nosso, mas talvez em fulgente afinidade, é de noite filho errante, na guitarra é sua amante e a irmã de saudade. Guitarra é sua amante e é irmão da saudade. Até aqui lhe agradou este pouco de alma portuguesa que lhe trouxe, creio que os fados que escolhi para si ainda mais lhe vão agradar. Vamos prosseguir com fadistas que muitos deles ainda não passaram por aqui e não tiveram a oportunidade, mas as oportunidades chegam sempre para todos e chega sempre para si para ouvir mais um pouco desta alma portuguesa. Vamos ficar com Lençóis de Fado na voz de Paulo Filipe. Depois ficamos com Maldita Droga na voz de Ingrid Maldrapa e terminamos esta seleção musical com Mensageira do Fado na voz de Filomena Leandro. Três grandes fados, três grandes momentos da alma portuguesa aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, como eu já costumo dizer e como digo sempre, desnecessariamente talvez, mas uma frase que ficou sempre, sempre em português. Não sei se é fado ou destino esta forma de viver. Não sei se é fado ou destino esta forma de viver, que tenho desde menino e alimento até morrer, que tenho desde menino e alimento até morrer. Fiz da guitarra meu lar, sem lençóis, mas confortado por descobrir que é meu peito, existem lençóis de fado. Eu tenho fado na alma e às vezes sonho acordado, mesmo só na noite calma, meus lençóis cheiram a fado. O fado nasceu comigo e a cantá-lo sou feliz. O fado nasceu comigo e a cantá-lo sou feliz. Por dar refúgio e abrigo à canção do meu país. Por dar refúgio e abrigo à canção do meu país. Fiz da guitarra meu lar, sem lençóis, mas comportado, por descobrir que é meu peito. Existem lençóis de fado. Eu tenho fado na alma e às vezes sonho acordado. Mesmo só na noite calma, meus lençóis cheiram a fado. Eu tenho fado na alma e às vezes sonho acordado. Mesmo só na noite calma, meus lençóis cheiram a fado. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Pretty. razão. Maldita seja, maldita, a droga que o mundo agita e rouba vidas à vida. A droga é passaporte. Esta voz que me deu, para eu poder cantar esta canção singular que em Portugal nasceu. Qualquer sociedade, terão sempre quem lhes cante esta canção fascinante para poder. Para poder matar saudade. E aqui hoje, tão saudosa, cumpre a missão preciosa que Deus quis ter mudado. Feliz por navios do meu país, eu poder. Chegamos então ao fim deste Diga Lá ao Sr. Fado de hoje, de quarta-feira. Já sabe que o Diga Lá ao Sr. Fado amanhã está cá, pela mesma hora, pelas 13 horas, para lhe fazer companhia, para lhe fazer mais um pouco da alma portuguesa. Eu sou a Joana Santos e conto com os seus pedidos em www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade, aquela página de comentários que lá está, é toda ela para si. Peça ao seu fado, peça ao seu momento e deixe que as cordas da guitarra lhe falem. Deixe que a alma portuguesa também faça parte daquilo que você sente. É um desafio que eu lhe coloco. Ou então, tem também a nossa caixa de e-mails, geral.radioantenaweb.gmail.com. Pode-nos sempre escrever, estamos sempre a aguardar o seu pedido, a sua dedicatória, o seu momento. Porque você é o nosso alvo do lado positivo para que nós estejamos aqui para trabalhar para si. Diga lá ao Sr. Fado de volta amanhã com mais música, com mais alma portuguesa. Vou terminar agora com dois grandes fados. Um deles de uma fadista que cada vez mais me impressiona quando ouço as suas obras. Hermínia Silva. Vamos ficar com o tema, ou com o fado escolhido para hoje, Marinheiro Americano. Toma atenção a este fado e veja como esta senhora tem arte, tem talento e uma graça natural. Uma grande fadista, sem dúvida. Pois, ficamos com uma grande voz do fado. Também ela, Teresa Tarouca, meu Bergantim. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado, que volta amanhã à mesma hora aqui na Antena Web para si, sempre, sempre, em português. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz e um dia repleto de toda a boa energia, bons momentos e pessoas especiais, se for o caso. Até amanhã. Parararam, parararam, yo, bom bom, bom bom, bom bom, parararararararar, sweetheart, oh, should I stay a million miles away, or will always be love with you? I wish your happiness as fun, sweeter, I guess, I will always be love with you. Parece mesmo que é em inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. Para a minha saúde, se não é. É um inglês, género Castro Dré, mas é. Agora vai a traduzir. Ouvido fado no Severo, cantado por Alfreda Marceneira, e não perceber nada do que era, e só ter apanhado um bebedeira, Alfredo ter cantado bacalhau, e tudo ter na boca posto um rolha. Mas me fazer barulho no cansar e levar um come on aqui no olho. Oh, fada, yes, all right, lady, me realiza ter cantado quatro fadas chetice. Oh, fada, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra, Armandinha, very well. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas da desgraciada. Oh, fada, it's all right, Mr. Alberto Costa, no corrida, choradinha me encosta. Lei de Leonor Fialha ter canta um cantiga no fada, corridinha, toda gente a chorar, ficar magoada. Mas mim beber cerveja, beber vinha, me chamar o criado por ter sede, e logo o fadista dar chapada, por logo ter descrito no parede. Ceylon, caçavai, sing chonte, cantar o fada, oh fada, e a sonrante, lady, me realiza ter cantado quatro fadas chetiça. Oh fada, e a sonrante, Mr. Cascais Manuel, no guitarra, Armandinha, velho, ela esteja muito bem. Me gusta muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas da desgraciada. Oh, it's all right, Mr. Alberto Costa, na corrida, juradinha me gosta. Do you like these boys? Yes, yes, girls, yes. Ok, thank you very much. Você me sabe da monsieur, oui? Oh, merci. Le gustam ustedes, le gustam mucho. Oh, muchas gracias. E isto lhe diz, yeah. Meus amigos do resto chão, o sentimento que a gente está para aqui empregar. Oh, fire, it's all right, Mr. Alberto Costa, na corrida, juradinha me gosta. Thank you.